Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações ajudam sua empresa a construir o futuro. A força interior. Você, enquanto pequeno, é corajoso, destemido, acredita que tudo pode e muitas vezes está certo. Cresce conquistando seu espaço e criando seu futuro. Poucas vezes se rende a argumentos com os quais não concorda e a palavra não aparentemente é desconhecida para você. Sua capacidade de aprendizado e realização são infinitas. Você não espera que lhe digam o que fazer. Toma iniciativa e vá em frente. Se não der certo, fará de novo, tentará até conseguir. Às vezes, a frustração é grande. Joga as coisas fora, quebra tudo, chora, mas daqui a pouco recomeça. Um dia, aquela criança que tudo podia, cresce e vai para a faculdade. E começa a ver um novo mundo se abrindo. Dentro dos livros, o mundo é conquistável. Fora deles, as restrições são enormes. Você é jovem, imaturo, não tem experiência e as oportunidades para alcançar os seus objetivos parecem não existir. Quando lhe perguntam o que você já realizou nessa nova fase, com os aprendizados da faculdade, você se cala e pensa. Você está em silêncio, mas a sua alma está gritando. Estou começando agora. Só quero uma oportunidade para colocar em prática o que aprendi. Antes, projetava um castelo de areia e o realizava. E a lua, visitava as estrelas, realizava sonhos sem ter que enviar um currículo e ouvir que não tinha experiência. Ah, o mundo mudou. Esta é uma nova fase, onde os adultos só aceitam aqueles que demonstrem já ter feito algo. Você olha para seu entrevistador e tem vontade de perguntar: há quantos anos você está nessa empresa realizando seus sonhos? Sabe, com esses anos todos trabalhando aqui, você deve ter realizado muitos. Poderia me contar como conseguiu a sua primeira oportunidade? Você teria disposição para me ajudar a realizar meu primeiro sonho em sua empresa? Prometo ajudá-lo a realizar aqueles que você ainda não alcançou. Ao ouvir, não, o pré-requisito para trabalhar aqui é ter experiência comprovada. Cabisbaixo, você volta ao mercado, senta-se num canto e a criança dentro de você lhe diz: não seja bobo, eles não conseguem ver o que você vê. Lembra daquele castelo de areia que não ficava em pé? Um dia você conseguiu construí-lo, não foi? Andou de bicicleta, apesar dos tombos, aprendeu a acertar a bola na cesta, a fazer cálculos matemáticos complexos, a usar o computador melhor do que muitos adultos, que o tempo todo te perdem orientação. Aprendeu a fazer amigos, superar dificuldades e só aceitar o não quando os argumentos fossem definitivamente refutáveis. Mas agora, a palavra não passou a inibi-lo. A porta está fechada? Não bata, não entre. Aquela empresa o atrai? Não telefone, não mande e-mails. Eles não vão atendê-lo. Aquela é uma pessoa importante? Não a incomode, não lhe faça perguntas. Ele não lhe dará uma chance. Ora, perca o medo do não. Você é quem vai construir o futuro. Você é quem estará lá para ver os resultados. Bata em todas as portas que achar interessante. Telefone, mande e-mails, se apresente, fale dos seus sonhos. Não se importe com o não. Muitos deles serão uma bênção. Irão conduzi-lo ao lugar onde seus sonhos poderão ser realizados. Na vida, alguns sonhos foram tão rejeitados que os sonhadores não tiveram outra saída. Chutaram os castelos inacabados e procuraram outras pessoas que os ajudaram a construir castelos maiores e melhores do que os que tinham sonhado. O que quer que seja que você sonhe, poderá ser realizado. Alguns sonhos serão mais fáceis do que outros, mas todos podem ser realizados. Ainda que a última moeda que possua faça a ligação definitiva com a oportunidade. Os homens só não realizam mais sonhos porque muitos jovens desistem no meio do caminho e pessoas experientes pararam de sonhar há muito tempo. Não importa onde queira chegar, sonhe grande e comece pequeno. Desenvolva seu espírito empreendedor. Se a empresa na qual gostaria de trabalhar não lhe abre as portas, faça uma pergunta a você mesmo. Não posso ter a minha própria empresa? Por que não? Quem pode me ajudar nesse projeto? Vá ao mercado. Converse com quem já está no ramo. aprenda mais sobre o negócio, procure parcerias, crie relações que possam ajudá-lo, rompa fronteiras. No mercado, há recursos por todos os lados, aguardando boas ideias. Não é uma palavra muito pequena, tem apenas 3 letras, a metade das letras que compõem sonhos. Não permita nunca que os obstáculos que encontrar, sendo metade das oportunidades que desenvolver, impeçam suas realizações. Quando a palavra não for pronunciada, que seja pela sua própria boca. Não, não aceito que me impeçam de realizar meus sonhos. Podemos ajudá-los com nossas consultorias em desenvolvimento de equipe de vendas, estruturação de planos de negócios, planejamento comercial e comunicação com o mercado. Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações estão à sua disposição. Desenvolvimento de soluções para superar dificuldades de gestão é o nosso negócio.